Aproximando para a cobrança, número 13, Mael. Mael, portanto, vai para a cobrança da equipe do Real Guarani. A bola ainda está no campo de defesa, vai jogar lá dentro, colocou forte, tira de qualquer maneira o jogador da equipe do Amazonas, o Pedro, na tentativa lateral para a equipe do Real Guarani, já tira ali rapidamente com o Jandinho, agora na busca, olha o Anderson na tentativa, sobrou mais uma vez pro Jandinho, ele vai na correria e recebe ali a falta, o árbitro disse que não, sobra agora para o jogador que é o Pedro na tentativa, mas ela acaba saindo lá pela lateral, Júnior Moreno. Lateral para a equipe do Amazonas, ele não marcou falta, Chagas, porque ele deu vantagem de ataque aí da equipe do Amazonas, deixou seguir o lance e agora é lateral, Paulinho na cobrança. Paulinho já cobra rapidamente para o Denis Baiano na tentativa, sobrava aqui na direita, mas deixou a bola sair, né, Moreno? Isso mesmo, lateral para a equipe do Amazonas, cobrado pelo número 21, Pedro. Olha agora a equipe do Amazonas na tentativa, tira de qualquer maneira a zaga ali da equipe do Real Guarani. Jogo bom, hein, Júnior Moreno? Jogo bom, Chagas. É o que a gente estava comentando aqui em off. E olha só, tudo se desenha para ir para as penalidades, Chagas. Olha a equipe do Real Guarani na tentativa, no bate-rebate. Sobra ali para o Jandinho. Jandinho na correria. Quem está aí na marcação é o Queixinho. Sobrou agora para o Canário. Canário dá um chutão, mas o time recuou um pouco. Ele pensava que o Fagner estava lá dentro, viu, Júnior? Zé Chagas, o Fagner não conseguiu ainda centralizar e se organizar com seu ataque, Chagas. Escorregou agora o Rony na tentativa, olha o Paulo Henrique, invadiu a grande área, quem sabe tira, se recuperou o Rony, colocou pela linha de fundo, é tiro de canto, Moreno. Isso mesmo, Chagas, recuperou muito bem o Rony, depois de ter perdido a bola para o Paulo Henrique, agora é escanteio pela direita para a equipe do Real Guarani, Canário na cobrança. Olha o Canário, vai para a cobrança da equipe do Real Guarani, colocou lá dentro, quem sobe, ninguém, ela passou direto, vai, sobrou, mas já tinha ali, pega uma falta ali, hein, Júnior? Falta de ataque aí da equipe do Real Guarani, tem jogador do Amazonas caído, Chagas. Portanto, falta, foi isso? Isso, falta de ataque aí da equipe do Real Guarani e já pediram atendimento aí para o jogador da equipe do Amazonas, Chagas. Portanto, tá lá e vai ali também, né, uma assistência médica para ver, né? Uma assistência médica, né, Júnior? Fica aí, Júnior, você tá com a visão melhor aí. Com certeza, Chagas, nesse momento entrou as duas equipes aí para fazer o atendimento, inclusive jogadores fazendo ali aquela ventilação, tiraram a camisa, né, para fazer os primeiros atendimentos ao jogador da equipe do Amazonas. Tem jogador também da equipe do Real Guarani caído, outros aproveitam para tomar uma água para poder descansar até ser feito o atendimento, Chagas. Essa coisa também, porque muitas vezes é o puro cansaço, né, o Cê Silva? Às vezes você está tão exausto, quem sabe o trabalho, porque um futebol amador tem dessas coisas também, não é verdade? E às vezes numa partida de futebol dá todo o sangue, todo o gás e acaba ultrapassando o seu limite e de certa forma causa algum desconforto de saúde, né, o Cê Silva? É bem verdade, um jogo bastante, bastante movimentado, apesar que não tem o sol, mas é muito movimentado, eles ficam muito exausto, como falou você, e isso vem assustando a gente, viu, Chagas? Nós tivemos no primeiro tempo um jogador da equipe do Amazonas caiu ali, meu amigo, eu confesso que deu um friozinho aqui no coração, porque muitos jogadores das equipes, mesmo adversárias, chegam lá para fazer os socorros, mesmo sem ter essa técnica, mas eles estão lá, tiram as camisas, eles de uma forma eles estão tentando ajudar. Seria bom, né, uma ambulância com pessoas preparadas para fazer esses primeiros socorros, mas que não tem, mas está aí o pessoal fazendo aí os socorros como tá, com boa vontade. Moto e Autopeças Dragão, retífica de motores, na Avenida 7 de Setembro, no centro. Alô, Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe. E aí por baixo, aí o Moreno. Continua, Chagas, o atendimento ao jogador da equipe do Amazonas, me parece, Chagas, que seja o Coquinho, né? Parece que é o Coquinho que está sendo atendido. Outro jogador que estava caído era do Real Guarani, o número 4, Carlos, mas já se levantou. E aí, aguardar agora a recuperação do zagueiro da equipe do Amazonas. Nesse exato momento, o Anderson recebeu o cartão amarelo. Deu para saber por quê? Porque o Anderson parece que ele saiu aqui, né? Ele veio aqui na ele acabou saindo de campo para resolver alguma coisa aí. É isso. E acabou, parece que esqueceu que estava em jogo e acabou sendo punido agora, hein, Júnior? É isso, Thiago. Vem aqui conversar com a torcida, né, que está aqui a nossas costas, Thiago. Está toda a torcida do Amazonas e ele veio deixar um recado para alguém. Acabou saindo de campo, o árbitro, o assistente aqui, Franciel Alencar, acabou observando, repassou para o árbitro e aí amarelou para o Anderson, número 19. Portanto, Anderson, 19:37. Minutos, isso acaba esfriando um pouquinho a partida, né, ô Cecilva? Ah, com toda certeza, esfriou mesmo, né? Então, tá aí jogadores do Amazonas lá, tentando ainda dar os primeiros socorros lá ao zagueiro e também aqui a equipe do Real Guarani, pessoal descansando um pouco, tomando um fôlego, então também diminui o ritmo quando eles começarem a reiniciar essa partida, mas tudo indica que já está tudo ok ali com o atleta e vai dar reinício à partida, Chagas. Beleza, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce desenvolvendo o desporto municipal. Prefeito João Luiz, vice-prefeito Coronel Herman, casa do criador, a casa do homem do campo. Alô, Maurílio Oliveira, totalmente recuperado, né, garoto? Valeu. A casa do criador, na rua Júlio Norões, 239, telefone 99965-8549, ou então 99220-3650. Tudo ok por baixo, ô Moreno? Tudo pronto, Chagas, já para reinício de partida, vai dar bola ao chão, né? O jogador número 4, Coquinho, já foi atendido e tudo dentro da normalidade. Continua aí, 0-0, Chagas. 0-0. O Anderson recebeu de graça um cartão amarelo, 38 minutos. Ele vai dar um bom desconto aí, né, Cecilva? Por causa dessa paralisação, né? Eu acredito que uns 5 minutos. Portanto, essa é a opinião do Cecilva. Houve ali uma falta, ou só o lateral, né, Júnior? Lateral, pelo setor da esquerda, Pequeno na cobrança. Olha o Pequeno na cobrança, lateral, sobra agora com o Denis, ele tira de qualquer maneira, busca a jogada ali com o jogador que era o Anderson, tira o Jorge, despanou lá pra fora, é só lateral pra equipe do Amazonas. Quem tá por lá é o jogador Paulinho já joga com o Denis. Denis para, pinteia, coloca ali, tentava jogar com o Anderson, não conseguiu no bate-rebate, acabou sobrando essa bola, é lateral para a equipe do Real Guarani, é isso, Moreno? Isso mesmo, Chagas, lateral pelo setor da esquerda, Pequeno na cobrança. Pequeno já cobrou, sobra ali com o Denis no bate-rebate, sobrou agora para o jogador número 17, que é o Jorge Oliveira. Ele vai, faz o drible, dá o corte, mas colocou nos pés, Chagas, do Denis errado. Oi! 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo, já foi confirmado ali pelo árbitro da partida. Sobra a bola na tentativa com o Paulinho por lá, mas fica nos pés do jogador Carlos, que deixa sair para ganhar o tiro de meta, hein, Júnior? Isso mesmo, Chagas, tiro de meta para a meta do goleiro Fábio, que não tem muita pressa, vai se desenhando aí para aí, se terminar assim, tem penalidade, Chagas. Portanto, já chegamos aos 40 minutos, o tempo regulamentar esgotado. Vamos aos 4 minutos dado ali pelo árbitro da partida, de acréscimo, bola sobrou agora com o Paulinho, ele foi ao chão e é falta, Júnior. Falta em cima do Paulinho ali pelo setor da direita, falta de ataque aí da equipe do Real Guarani, Chagas. Portanto, Real Guarani tem lá 0, Amazonas também 0, o Denis Baiano vai para a cobrança da falta, ali praticamente na linha divisória de campo, vai colocar lá dentro, tem muita gente de verde, mas também muita gente de preto por lá. Diz que não quer agarra-garra. Foi autorizado, agora sim autoriza o ato da partida. Denis Baiano na cobrança. Quem sobe, o goleirão fica com ela. Escapuliu, mas pegou no segundo tempo. Ficou com ela, garoto. Que susto, né, Chagas? Aí saiu o Tony por pouco. Não soltou a bola ali, mas acabou se redimindo e colocando a bola em jogo, Chagas. Por pouco não sai o gol do Amazonas, Chagas. Olha o Léo na jogada para a equipe do Real Guarani. Trabalha com o Pequeno. Pequeno vê e vê muito bem. Via, na verdade, o Mael, mas tirou o Jandinho de qualquer maneira. É lateral para a equipe do Real Guarani na cobrança com o Mael. Mael vai lá, vê quem tem melhor posição. Já sai jogando ali no bate-rebate. Sobra para o jogador que é o Paulo Henrique. Ele é perigoso e comete ali uma falta, Júnior. Falta de ataque aí da equipe do Real Guarani. Rony já se preparando ali, mas foi falta para a equipe do Real Guarani. Ficou na bronca aí o Rony, viu? E é falta perigosa. Jorge Oliveira na cobrança. Jorge Oliveira na cobrança, número 17. Vai chuveirar lá dentro, vai chuveirar lá dentro. Quem sabe a oportunidade, tem dois na barreira ali para a equipe do Amazonas. O ato da partida vai lá, orienta que ele agarra-garra para não cometer falta ali. Se for falta dentro da área, é pênalti. Agora sim vai ser autorizado pelo ato da partida. Vai lá o jogador, chutou de cabeça, o Denis tira de qualquer maneira. Sobra com o Jandinho. Jandinho vai na correria, botou uma quinta, tem dois na marcação, sobrou pra ele. Ele vai na esquerda, ele tá sozinho, foi lá, já invadiu a grande área, mas saiu com bola e tudo, Júnior Moreno. Saiu com bola e tudo, caiu e o Arthur mandou seguir o lance, Chagas. O Jandinho acabou caindo ali na linha de fundo e o Arthur disse: se levanta, segue o jogo, 0-0. Interessante foi o Renan no banco de reservas. Saiu do banco e queria invadir o campo, Júnior. Pois é, seguiu junto com o Jandinho, viu? Final! Final de jogo! Não quis se complicar o ato da partida! Não quis se complicar! 0 lá, 0 cá! Agora é com você, Júnior Moreno! E Chagas, vamos falar aqui com o Denis Baiano, Chagas, que jogou muito nesse jogo, né? Infelizmente a equipe buscou o resultado, buscou as jogadas, enfim, faltou o último passo, né, Denis? Para poder chegar a balançar as redes nessa noite. Boa noite. Boa noite, né? Verdadeiramente você analisou o jogo bem. Pecamos no último passe, criamos, mas não finalizamos bola em gol. No final não pode deixar de finalizar, tá sofrendo o goleiro, só fomos bola aérea. Ter paciência agora, porque agora é outro jogo. Muita gente fala que é sorte, mas eu acho que é competência do batedor. E que saiu o melhor batedor que mereça, né? Aí, agradecer a galera de Campos Salles aí, que é lindo, tá sentindo falta disso, de torcedor no estádio. Parabenizar a galera da cidade de Campos Salles aqui. Mais uma vez o Denis Baiano aqui representando o Amazonas. E vamos lá, né, pros pênaltis, né? Você que já jogou por outras equipes, né? Você que já representa aí, já jogou aqui pela região do Cariri. É verdade, né? Sempre quando eu venho pro lado de cá, tenho família aqui em Campos Salles. Nem sabia, mas tenho família. Meu pai nasceu em Campos Salles, foi embora pro Bahia muito cedo. E conheci meus parentes ano retrasado, quando eu vim jogar aqui. Você vê como as coisas, o mundo é pequeno. E sou grato. Quando eu cheguei aqui no Amazonas, quando eu cheguei na Casa do Doce, a primeira vez que eu vim jogar, fui bem recebido. E parabenizar a equipe, as duas equipes, né, por um jogo de lealdade, de respeito dentro de campo, um jogo jogado na bola. Parabenizar as duas equipes pela bela final. Beleza, isso aí é o Denis Baiano, Chagas. Denis Baiano, Júnior Moreno, a equipe do Real Guarani também está ali, já concentrando, já conversando com o seu técnico e vendo aqueles primeiros 5 batedores. Eu falo os primeiros 5 porque acontece muitas vezes, né, de prolongar além dos 5 batedores, né? Júnior Moreno, tá com alguém por aí? Pois é, Chagas, vamos aqui falar, ver se a gente consegue falar com o Queixinho, Chagas. A equipe já se prepara para as penalidades. Queixinho, a equipe até que buscou, né, no tempo normal, não conseguiu o resultado, mas agora penalidades, né, Queixinho? Júnior, a gente sabia que esse um jogo muito disputado, né? Duas equipes muito qualificadas, independentemente dos desfalques de ambas as equipes que a gente viu, né? Começamos sendo nossos dois laterais de origem, eles começaram sem o meio de campo deles titular. A gente sabe que é uma grande perca, que a gente sabe que o forte deles era o meio campo, mas foi uma partida disputada, uma partida que você viu que não teve deslealdade em momento algum de nenhuma das partes, né? E agora, vamos ver o que o professor Wesley tem para falar aí, vamos entrar com concentração para bater o pênalti, conseguir fazer, que eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer nossos pênaltis, nosso goleiro vai pegar, a gente vai sair vitorioso, em nome de Jesus. É, você bate o pênalti? Com certeza, com certeza. Muito confiante, o Queixinho Chagas. Que bom, valeu, portanto, C. Silva. Agora é penalidade máxima, C. É verdade. Agora, tem um pouquinho de sorte também, né? Tem que ter um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de tranquilidade, tem um pouquinho de habilidade. E é isso, vamos na expectativa, porque como observando aqui as palavras do Queixinho, são duas grandes equipes, né? Duas grandes equipes aqui do futebol Campo Salense, dois grandes goleiros também, né? Dois grandes goleiros. Então, vai ficar nessa expectativa, quem será o campeão? Eu ainda estou na dúvida, Chaga Souza. Portanto, tá aí alguma novidade aí de baixo, Júnior Moreno? As equipes já se organizando, Chaga, já fazendo aquela oração, né, de motivação, motivacional, enfim, vão se preparar para as cobranças de penalidade, Chagas. Prefeitura Municipal de Campos Salles, cidade que sonha, realiza e cresce, desenvolvendo o desporto municipal. Prefeito João Luiz, vice-prefeito Coronel Erma, e é aquelas, todos ficam ali no meio de campo, vão de um em um, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chagas, estamos aguardando aqui a relação dos batedores, Chagas, mas ainda não nos repassaram. Bom, tá aí, portanto, vamos saber, será o Amazonas, será o Real Guarani campeão do torneio 2021 do Campeonato Municipal de Campos Salles, tudo preparado, o Atro ainda está lá no centro. Chagas, né? Oi. Vamos aqui conversar com o Wesley. Wesley, já definido aí a cobrança de pênalti, quem bate? Abre Jorge Miguel, 88. Segundo pênalti, Cícero Queixinho, 33. Terceiro pênalti, Paulo Henrique, 11. Quarto pênalti, Jorge Oliveira, 17. Último pênalti, Fagner, 99. Aí são os batedores da equipe do Real Guarani, Chagas. Beleza, então, são jogadores bons, né? E esperamos realmente que, que tenha a tranquilidade na hora de bater, que muitas vezes joga bem na partida, mas na hora de bater o pênalti erra, né, José Silva? Nós já vimos isso no profissional, já vimos isso aqui no campeonato de veteranos também. O Salles é um grande jogador aqui do veterano aqui de Pitocha, perdeu o pênalti. Nós tivemos aí o Antônio Luiz, nós tivemos o Sócrates, nós tivemos o Zico, mas aí é como eu digo, mesmo que sejam jogadores experientes, mas ali tem o frio na barriga, tem aquela grande responsabilidade e tem um pouco de sorte também, viu? Tem sorte porque do outro lado tem um goleiro também experiente, que é o Tony, também o Fábio da equipe do Amazonas, Chagas. Portanto, tá aí, e escolheram aqui do lado direito da nossa cabine, hein, Júnior Moreno, para bater os pênaltis. Pois é, Chagas, da última vez, né, foi aqui do lado esquerdo, agora vamos retornar, Chagas, porque é do lado direito, vamos ver aí quem leva melhor nessas penalidades, Chagas. E a gente percebe já a torcida também indo lá para trás do gol para observar realmente de pertinho essa cobrança, né, Moreno? Isso mesmo, Chagas, é a torcida aí muito apreensiva, o estádio lotado, enfim, gera muita expectativa e muita emoção para essas penalidades. Portanto, vamos aguardar, já indo para lá o Fábio, goleirão Fábio, goleirão Tony também, vamos ver quem vai primeiro ali para o gol. Jorge bate primeiro, Chagas. Jorge bate primeiro? Isso, o primeiro cobrador, Jorge. Jorge da equipe do Real Guarani é o primeiro a bater. Então, Fábio tá indo pra lá. Fábio tá indo pra lá. O Jorge já posicionou a bola ali na marca da Cal. Vai bater, né? E vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Atenção, torcida. Atenção, torcida. Olha o Jorge para a cobrança, camisa de número 88 da equipe do Real Guarani. O árbitro lá faz algumas anotações, ele bate de perna direita, já está posicionado, mão na cintura, essa demora ali do árbitro, agora sim, vai ser autorizado. Autoriza o árbitro, a primeira cobrança, Jorge foi lá e entrou. Gol do Jorge! Bateu legal, hein, o Júnior? Bateu legal, Chagas, e sentiu, viu? Deu um tirambaço ali com o peito do pé, né? Do lado direito do goleiro. O goleiro acabou caindo para a esquerda, abrindo o placar. Agora Real Guarani 1, Amazonas 0. Denis Baiano na cobrança. Agora é a vez do Denis Baiano, da equipe do Amazonas. Ele é um dos reforços da equipe do Amazonas, vem lá de Juazeiro do Norte, também bate de direita, tomou uma grande distância, já sendo autorizado pelo árbitro da partida, corre, vai lá devagarinho, na tentativa, colocou, bateu e entrou! Gol, gol, gol, gol! Do Denis Baiano Júnior Moreno! Gol realmente de quem tem já uma habilidade, né, Júnior? Isso mesmo, de quem entende, viu, Chagas? Gol do Denis Baiano, jogou a bola no canto esquerdo do Tony, Tony caiu para a direita e assim fazendo o gol do Amazonas. Agora, Cícero Queixinho na cobrança. Vamos lá com Queixinho, é o capitão da equipe do Real Guarani, a bola está com ele. Também já botou ali na marca da Cal. Atro da partida autoriza. Não toma uma grande distância. Vai lá, atenção, bateu, entrou! Gol do Real Guarani! Queixinho, Júnior Moreno. Queixinho, experiente, Chagas. Colocou no ângulo do goleiro e nada pôde fazer. Goleiro para um lado, bola para o outro. O segundo gol, segunda cobrança da equipe do Real Guarani. Agora, Gledson na cobrança. Olha o Gledson, agora é a vez do Gledson que vai para a cobrança. Ele já entrou no segundo tempo de jogo. Vamos ver, vai lá. Faz com muito carinho a bola, está bem centralizado, levanta ali o short, vai na disputa, vai dar paradinha, quem sabe aí bateu para fora! Para fora! Para fora, Júnior Moreno, Gledson! Tirambaço no canto esquerdo do goleiro, mas a bola foi para fora. Agora sai na frente a equipe do Real Guarani. Agora Paulo Henrique na cobrança. Paulo Henrique jogou muita bola nos 80 minutos. Jogou realmente muita bola o Paulo Henrique. Ele vai lá com a bola, já coloca na marca, já vai ser autorizado pelo árbitro da partida. Agora é a vez do Paulo Henrique. Ele está concentrado. Ele, o goleirão, bateu, defende! Defende! Defende o Fábio Júnior Moreno! Defesa, bela defesa do goleiro Fábio. Bateu no meio o Paulo Henrique, a bola bateu nas pernas do goleiro Fábio e assim dando a vantagem para a equipe do Amazonas. Agora, Marlon na cobrança. Agora é a vez do Marlon, jogador da equipe do Amazonas. Marlos vai para a cobrança, recebe a bola das mãos do goleiro Tony, ele já se posiciona, o árbitro da partida já autoriza, Marlon vai para a cobrança, de direita, vai lá, não tomou muita distância, bateu, entrou, gol do Marlon, camisa número 10 da equipe do Amazonas, Júnior. O laço do Marlon, bateu forte, o Tony nada pôde fazer. Agora vem o Jorge Oliveira para a cobrança. Só lembrando que três penalidades batidas para cada um, duas convertidas e uma perdida para cada equipe. Então vamos lá, quem é que bate, Júnior? Jorge Oliveira. Olha o Jorge Oliveira, vai lá na cobrança, entrou! Gol! É do Real Guarani! Balançou a rede, Júnior Moreno! Bateu muito bem o Jorge Oliveira no cantinho direito do goleiro Fábio, que nada pôde fazer. Agora vem o Amazonas com o número 2, Rony. Rony vai lá, é cumprimentado pelo seu goleiro, pelo Fábio. Rony na jogada, já recebe a bola, já posiciona, quem sabe ali, se fizer vai empatar, hein? Se fizer vai empatar. Foi lá, bem concentrado, o árbitro da partida já autoriza. Rony foi lá, concentrado, respira fundo, vai lá de direita, bateu na trave! Na trave! Bateu no travessão e voltou, Júnior Moreno. O goleiro já estava rendido, Chagas. Bateu muito mal na bola, o Rony, e a bola acabou batendo na trave, desperdiçando a penalidade para a equipe do Amazonas. Agora é o seguinte. Agora é o seguinte. Quem está com ela, hein, Júnior? Quem está com ela é o número 99, Fagner. Fagner está com ela. Vamos ver a posição do Fagner. Vai lá, Fagner. Número 99 na camisa. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Valeu. Se fizer, acaba. Vamos lá. Fagner na jogada. Vai lá, faz aquela paradinha. Bateu. Entrou. Gol de craque, de craque, de craque! Marcou! É campeão Real Guarani! A festa é dele, Júnior! Que campeão, Chagas! Campeão 2021, a equipe do Real Guarani. Vamos aqui com o Mael, muita emoção, né, Mael? Nesse momento que marca a história da equipe do Real Guarani. Boa noite! Rapaz, a gente sonhou com esse título, a verdade é essa. Eu ia comemorar, sem palavras. Aí, vai comemorar, garoto. Muita comemoração, Chagas, da equipe do Real Guarani. O Cicinho aqui caído, emocionado, chorando. É muita emoção, Chagas. Vamos aqui falar com o Tony. Tony, é sem explicação, né, Tony? Realmente as penalidades chegaram. Você foi preciso aí quando realmente chegou. É, era dúvida para a partida. Chega e aí dá o título à equipe do Real Guarani. Primeiramente, boa noite, a equipe está cobrindo aqui a cobertura do campeonato municipal de Campos Salles, Rádio Cidade. É, eu tenho que agradecer a Papai do Céu, agradecer a minha família que me apoia sempre. Não é fácil, não é fácil estar aqui, você vai jogar um jogo, joga uma final, joga outra final no mesmo dia, não é fácil. Agradecer meus companheiros e Papai do Céu me abençoou com esse título aqui que era muito importante para mim. É, eu não tenho nem palavras para expressar a imensa felicidade que eu estou aqui. Esse título é para minha família, para minha mulher que está ali me assistindo, que me aguenta todos os jogos, para todo lugar ela está comigo, para a minha equipe. E é isso aí, é comemorar, agradecer a todos, ninguém se machucou, nem do nosso lado, nem do deles. Não defendi nenhum pênalti, mas pude estar ali movimentando para um lado e para o outro para poder tentar tirar a concentração do batedor para ele tentar colocar para fora. E foi o que eu tentei fazer e deu tudo certo, graças a Deus. Saiu o goleirão Tony, foi preciso aí para que a equipe do Real Guarani chegasse ao título de campeão campossalense 2021. Vamos aqui, Chagas, buscar conversar com mais alguns atletas, né, ainda se cumprimentando, jogadores do Real Guarani com o do Amazonas. Foi um jogo realmente muito bem disputado. Jandim, a equipe buscou, né, realmente o título, foi decidido nos detalhes, né, nas penalidades. Infelizmente, dessa vez não foi a vez da equipe do Amazonas, né, Jandinho? Boa noite. É, bicho, nós jogamos muito, né? Jogamos demais. Uma equipe boa, eles, né? O que matou foi a, como é que diz? Os caras, né, também que não jogou, é uma peça boa. Nós jogamos muito, nós já jogamos a vida, né? Mas os caras fez falta demais aqui no meio de campo, a gente criar na frente. Mas é assim mesmo, né? Bola seca. No caso, a equipe do Amazonas sentiu a ausência dos jogadores que não puderam ir a campo hoje. É, sentimos, né? Porque a gente não tem como é que diz? Um jogador de peça igual eles, né? Ele joga demais, são craques. E o time sentiu muito, mas nós fomos lá, jogando com raça. É assim, pênalti não apita nos pênaltis, pênalti é loteria, né? Venceram foi porque foi melhor nos pênaltis, né? Beleza, isso aí é o atacante Jandinho da equipe do Amazonas, Chagas. Portanto, é a festa do Real Guarani, o Cecilva. É verdade, estão comemorando aí com todo o mérito. Muitos falavam, né, da superioridade, né, da equipe do Amazonas. sempre falando que a equipe do Amazonas seria favorito, mas o Dão Oliveira me fez essa pergunta hoje e eu respondi que não tinha favorito, né? Não tinha favorito, mas foi uma grande partida, Chagas. Sem sombra de dúvida, fala o Júnior Moreno. Opa, Chagas, já estamos aqui com o prefeito municipal, João Luiz de Lima Santos, né? Já se preparando aqui para a entrega da premiação. Assistiu desde o começo, né, prefeito? Foi realmente uma grande partida e o mais gratificante foi ver o povo campsalense marcar presença nessa grande final do Campeonato Campsalense. Boa noite. Boa noite, Júnior, boa noite a todos os ouvintes. Realmente, fiquei feliz ao chegar ao estádio e ver realmente a lotação do estádio hoje e, sobretudo, a empolgação da população, né? Realmente, esse espaço precisava ser novamente ocupado pela população de Campos Sales. E eu acho que a final de hoje realmente foi uma final bonita, onde os jogadores realmente se entregaram. Um jogo realmente muito duro e que foi decidido nas penalidades. Então, fico feliz, Júnior, pela empolgação da população e dizer que, assim, esse é o primeiro de muitos eventos aqui no estado de Moraizão. Com certeza. Chagas, alguma pergunta, Chagas? Não, fica à vontade aí, a festa é do povo, né? A festa aí, João Luiz, com certeza, e é bom, porque está mobilizando realmente o desporto de um modo geral. Quero só parabenizar aí, João Luiz, né? Pela atitude, pela coragem também, né? Pelo sinal verde que você deu aí à Secretaria de Desporto, para começar realmente a mobilizar. O povo de Campos Sales estava com saudade realmente do esporte de um modo geral, principalmente o futebol, que arrasta massa. E, sem sombra de dúvida, o esporte é o caminho para tirar os jovens realmente das drogas, tirar realmente daqueles caminhos errados, João. Parabéns. Obrigado, Chagas, pelas palavras. Realmente, assim, apesar de toda a crise vivida pelos municípios do Brasil, né, aqui em Campos Sales não diferente, mas a gente teve a coragem, realmente teve a determinação de apoiar aqui o campeonato, né, uma premiação realmente boa. O subsecretário CC teve todas as condições, todo o apoio necessário para fazer uma competição organizada, uma competição, sobretudo, que desse credibilidade a todos os organizadores. Eu fico feliz pela essa adesão das equipes, da população, da imprensa, enfim, eu fico feliz em poder realmente estar hoje, nesse momento, vendo esse estádio cheio e, como eu falei anteriormente, sobretudo, o olhar, a felicidade das pessoas que aqui estão. Com você, Chaga. Beleza, então, agradecemos aí ao prefeito João Luiz, agradecemos realmente, e Júnior Moreno, fica à vontade aí, tá, Júnior? Você tá aí pertinho aí dos atletas, das autoridades, né, e a festa, porque também a gente já percebe ali o Arsenal, que está preparado também para receber, né, o troféu de campeão, a equipe da Lagoa do Carmo tá ali para receber também a premiação. Fica à vontade, viu, Júnior? Certo, Chagas, já estamos por aqui, já próximo da mesa, Chagas, inclusive vai ter a entrega de premiação não só para o campeão da categoria aberto, no caso, o Real Guarani, o vice Amazonas, também vai ter troféu para a revelação do campeonato, também a premiação aqui, troféus tanto para a categoria veteranos, campeão e vice, e também medalhas para todos aqueles atletas que fizeram parte dessa grande final, Chagas. Inclusive, eu acredito que a arbitragem também será homenageada nessa grande final, Chagas. Beleza, é a festa do futebol do município de Campos Sales. Festa bacana, festa realmente sensacional, Moreno. Isso, Chagas. Nesse momento já começa todo o protocolo aí, tudo pronto, Emi? Opa, alô Júnior, você, toda a galera da Rádio Cidade, apenas aguardando os detalhes finais para que de fato possa acontecer a entrega da premiação, Júnior, para primeiramente os veteranos, né? O Arsenal, pelo placar de 1-0, venceu a Lagoa do Carmo, e logo a seguir a premiação para os vencedores da divisão aberto, desta feita nos pênaltis, a equipe do Real Guarani. Mas você sabe, vencedor é quem chegou de fato a participar desta competição. Abraço para você, Conrado, Chagas, Aldão Oliveira, lá na Central. Abração, todo mundo. Aí, o Emi, Chagas, já se preparando aqui para fazer todo o cerimonial, né? É o homem da voz rajada. O homem da voz rajada, né? Pois é, voz rajada, Chagas Souza. Saudações, tricolores, Chagas. Tá aí, um abraço, meu filho. Sucesso. Pois é, Chagas. É isso, Chagas. Esse clima que você tá vendo, né? A torcida agora veio pra dentro do campo, Chagas. E começa toda a organização, inclusive já por aqui o vice-prefeito também, o Coronel Herman, também o secretário de assistência social também, lá do CRAS também, o Paulinho, né, o secretário de esporte CC e as autoridades presentes, né, o César Costa aqui também, já todo mundo aqui nos preparativos para que possa começar toda essa premiação, Chagas. Eu acredito que o Paulinho também muito feliz aí pela arrecadação, né, o Júnior Moreno? É isso, vamos começar com o Paulinho. Paulinho, boa noite. É o que o Chaga está falando, é gratificante, né, ver um público marcando presença e o número de alimentos que foram arrecadados nessa data de hoje aqui no estado de Moraizão. Boa noite. Muito gratificante, né, ver o esporte de Campos Sales festejando nessa noite e também prestando e levando solidariedade ao povo de Campos Sales. Assistimos e presenciamos nesses últimos jogos uma presença maciça da população camposalense, onde ajudou, contribuiu nas entradas tanto do jogo de futsal como do futebol de campo, contribuindo com o quilo de alimento. E isso para nós que fazemos a gestão da cidade que sonha, realiza e cresce, foi muito gratificante. E para nós, Secretaria de Assistência Social, que fechamos essa parceria com a Secretaria de Esportes, só temos a agradecer ao nosso secretário CC pela disponibilidade, pela ideia e por acreditar no nosso trabalho, como também a população de Campos Sales acredita. Então, muito obrigado a todos e parabéns a todos os desportistas camposalenses. Beleza, isso aí é o Paulinho, o secretário, né, muito feliz aí com essa arrecadação que foi feita. Vamos aproveitar, já está por aqui também curtindo o bom futebol aqui de Campos Sales, né, o vereador Ari Feitosa. Vamos para cá, Ari, já se organizando aí para a entrega de premiação. O que você achou da partida? Partida muito emocionante, parabenizar aqui o secretário CC, parabenizar o prefeito João Luiz. Apesar de fazer oposição, mas reconheço esse belo trabalho feito, esse resgate do futebol camposalense. Parabenizar todas as equipes que participaram, tanto dos veteranos como do campeonato normal. Parabenizar aí o time do Real Guarani pelo campeonato, né? E que nos próximos anos a gente possa crescer cada vez mais o esporte de Campos Sales. Beleza, esse é o vereador Ari Feitosa, Chaga Souza. Começa a receber a premiação a Lagoa do Carmo, né, Júnior Moreno? Isso mesmo, Chaga. Nesse momento recebendo medalhas a equipe da Lagoa do Carmo, campeã da categoria veterano, Chagas. Na vice-campeã. Vice-campeã da categoria veterano, Chagas. Exatamente, né? E a lógica que jogou bem, rapaz. A equipe fez, na verdade, um campeonato muito bom. A equipe da Lagoa do Carmo, C. Silva. Com toda certeza, Chaga Souza, surpreendeu mesmo, né? Acho que é a primeira vez, né, que a Lagoa do Carmo participa do campeonato camposalense na categoria veterana, a primeira vez e já se consagrando vice-campeão dessa competição. É isso aí, parabéns de coração mesmo, parabéns ao pessoal aí da Lagoa do Carmo. Portanto, tá aí Júnior Moreno e a festa continua, Moreno. Festa continua, Chagas. Por aqui o CC, né? Fez toda essa organização. CC, gratificante, né? Receber toda essa torcida que marcaram presença, o número de alimentos que foram arrecadados e agora a entrega da premiação, né? Ou seja, sensação de dever cumprido, né, CC? Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os amigos ouvintes. Sim, sim, sensação de dever cumprido, né? Graças a Deus o campeonato terminou tudo em paz. Somente de quinta-feira para cá que teve essa turbulência toda, em virtude do que aconteceu na quadra, mas isso é página virada, né? E vamos entregar a premiação agora e fazer a festa das equipes que merecem muito, Júnior. Beleza, isso aí é o secretário de esporte CC, Chaga Souza. Nesse exato momento é recebido ali o troféu de vice-campeão, né, Moreno? Isso mesmo, Chagas. O pessoal da Lagoa do Carmo recebendo aí a placa de R$1.500, Chagas. Portanto, a premiação, né? Uma premiação, isso. Além de troféu e medalhas, R$1.500, né? Dá pra comemorar depois aí, reunir a turma. Fazer aquele churrascão gostoso, né, Cecília? Ah, é sim, garantir o churrasco, né? Garantir o churrasco. Mas o que importa mesmo é o troféu. Lógico, lógico. Troféuzão. É aquela vontade e a participação realmente. Né? Isso é muito bom, muito gostoso. É emocionante. E agora, hein, Júnior? Vamos aqui acompanhar todo esse cerimonial na voz do M. Filho, Chaga. Equipe vitoriosa ao longo da temporada de 2021. Para receberem medalha, todos os árbitros também sendo agraciados com medalha por vossa participação na competição 2021, categoria veteranos, também categoria aberto. os árbitros sendo cumprimentados pelas autoridades aqui presentes nesta noite especial para o futebol campo-salense. Merece, né, Júnior? Júnior. Merece, viu, Chagas? Merece, merece aí os outros também, que logicamente estão de folga, né, vai receber as suas homenagens, né, todo o quadro de arbitragem. E hoje o árbitro que é lá do município de Salitre, né, Júnior Moreno? Isso, o Iranildo Silva, Chagas, trazendo toda a sua equipe aqui, inclusive auxiliado aí pelo Franciel Alencar, Quesiliano Moraes, Sandro Rogério, Fábio Júnior, Samuel Corrêa, todo esse quadro de arbitragem merece premiação. Segue a festa, Chagas. Segue a festa, agora é a vez do Arsenal. Isso, nesse momento, recebendo aí as medalhas, a equipe campeã da categoria veteranos. Enquanto isso, Júnior, eu percebo a equipe do Amazonas reunido lá no cantinho, né, Júnior? Isso, Chagas, todo um ciclo foi feito lá pela equipe do Amazonas, tá tendo aquela conversa, com certeza tem orações, né, com tudo isso que aconteceu, mas tá aí, o Amazonas sentiu, Chagas, nessa última partida por conta dos desfalques, né, como falou o Jandim, a equipe esperava contar com todos os seus jogadores e isso não aconteceu, e aí a equipe já entrou um pouco abatida para essa grande final e mesmo assim jogou de igual para igual. E nas penalidades a equipe do Real Guarani levou a melhor, Chagas. É isso aí, é o futebol, a história do futebol. Logicamente, Silva, que o futebol tem justamente esse lado emocionante também de receber a medalha, de ser homenageado com um troféu, como você bem falou há pouco tempo. Com toda certeza, é uma honra ao mérito, né? O mérito de participação, né, num campeonato, principalmente essa categoria veterana que nós resgatamos aí, né, sempre resgatando. Em Campos Sales, Chagas, sempre teve a equipe de veteranos, né, equipe de veteranos, que jogador de 30 anos já se considera jogador veterano. E o Conrado Silva teve a ideia de fazer essa categoria de quarentões, jogador acima de quarentões, que muitos estavam parados, né, estavam parados. Mas muitos voltaram com essa ideia dos quarentões aqui em Campos Sales. E eu recebendo no campeonato passado, a minha equipe ficou em terceiro lugar e eu fiquei com o troféu de terceiro lugar e também uma medalha. Isso é muito importante para o atleta, após os 45 anos, após os 50 anos, receber um troféu, receber uma medalha, Chagas. Portanto, aí, é verdade, sem sombra de dúvida. Percebo ali, o Júnior, na verdade, né, agora fazendo aquele pôster ali com o Arsenal, campeão, né, da categoria veteranos, Moreno. O Arsenal que chegou aí, Chagas, muitos não acreditavam, né, como o Cicinho falou, muitos não acreditavam que a equipe pudesse chegar à final, chegou e surpreendeu, né, Chagas, a equipe da Lagoa do Carmo chegou como favorito para essa grande final, mas o Arsenal acabou surpreendendo e vencendo essa grande final, recebendo ali já o cheque, né, com o valor de R$3.000, Chagas. Portanto, campeão, dá para fazer a festa também, a moçada, Júnior Moreno. Nesse momento recebeu o troféu, recebeu medalha e agora o cheque ali de R$3.000. É a festa do futebol aqui no município de Campos Sales, em nome da Prefeitura Municipal de Campos Sales, cidade que sonha, realiza e cresce. Prefeito João Luiz, vice-prefeito Coronel Erma, agora é a vez da categoria aberta, é isso, Júnior? Isso mesmo, Chagas, já se organizando aqui para a premiação da categoria aberta, para a entrega de premiação. Vamos conversar aqui com o vereador, doutor Robson, né? Ele acompanhou ali da arquibancada, agora veio participar, fazer a entrega de premiação. Boa noite, doutor. Boa noite, Júnior, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um prazer enorme, cara, ver o esporte de Campos Sales reacender da forma como está sendo reacendido, né? A gente tem o maior prazer do mundo de participar, de ver uma festa bonita como essa, com a participação da imprensa local, dos jogadores locais, das autoridades locais. Eu acho que o esporte revigora. A gente tem que revigorar o esporte Campos Sales. Vamos para frente, Júnior. Beleza, isso aí é o doutor Robson, prestigiando o esporte Campos Sales, Chagas. É importante, sem sombra de dúvidas. O que é que está faltando por aí agora, hein, Júnior Moreno? Agora se organizar para a entrega da premiação dos times da categoria em aberto, Chagas. Já todo mundo aqui organizado para entregar as medalhas. Eu acredito que seja a entrega primeiro para o vice, no caso, a equipe do Amazonas Chagas. Sem sombra de dúvida, tá ali, já foi chamado. Fala, Cê Silva. Eu gostaria de saber se o Júnior Moreno poderia perguntar aí ao doutor Robson se ele já participa no ano que vem das categorias dos quarentões, que ele também é um atleta. Certo, certo. Pois é, estão lhe perguntando se você vai participar da categoria de veterano já ali, o Conrado. Eu ainda não tenho idade não, Conradinho. Eu sou um cara novo, tenho 33. Mas assim que eu estiver na categoria, eu participo, com certeza. Volto com você, Chagas. Eita, Cê Silva, quer que os outros sejam velhos igual ele, rapaz. Ei, Chagas, oi. Vamos aqui falar com o Tenente Freitas, né? Tudo dentro da normalidade, né? Mesmo que o público marcou presença em massa aqui no estádio Moraizão, não teve alteração, né, Tenente? Boa noite. Boa noite, Júnior Moreno. Graças a Deus foi tranquilo, né? Hoje, como você sabe bem, o pessoal vinha para jogar bola, não para confusão, né? Então, o que dá isso aí? Quando a pessoa vem de casa, os jogadores com o espírito de jogar bola, é o que acontece aqui, ó, a tranquilidade normal, como aconteceu essa noite, viu? E agradecer aqui a Prefeitura Municipal de Campos Salles, né? No nome de João Luiz, por essa beleza de espetáculo que voltou, que aliás, renasceu em Campos Salles, né? Renasceu em Campos Salles. Então, graças a Deus, hoje, com essa beleza que renasceu em Campos Salles, vai tirar muitos jovens a ocupar, né, o jovem, né, na parte esportiva aqui de Campos Salles, viu? Beleza, isso é o Tenente Freitas, superintendente da Guarda Municipal, Chaga Souza. Valeu, e o estádio realmente estava super lotado, mas graças a Deus tudo dentro da paz. E a festa desportiva é assim, tranquilidade total. O time do Amazonas já tá vindo, né, Moreno? Já tá vindo, Chaga. Já foi chamado lá o pessoal do Amazonas, já por aqui se organizando o pessoal do Real Guarani. E agora aguardar a entrega de premiações, né? Marcando, com certeza, receberá das mãos aí do vereador César Costa, do vice-prefeito Coronel Herman, do prefeito João Luiz, do secretário Paulinho, também do vereador Dr. Robson, enfim, todas as autoridades aqui se organizando para a entrega essa premiação, Chagas. Valeu, então, nesse exato momento, a equipe do Amazonas recebe ali as medalhas sendo entregues pelas autoridades políticas aqui do município de Campos Salles, as medalhas, e depois tem também o troféu de vice-campeão, Moreno. Isso mesmo, Chagas. Nesse momento sendo entregue aí as medalhas para o campeão, o Amazonas, a gente vê... Vice-campeão, o vice-campeão, o Amazonas, e a gente percebe, Chagas, no semblante dos jogadores, né, um pouco de tristeza, né, Chagas? Poderia ter saído com o título, mas um pouco frustrado aí, mas mesmo assim, a equipe chega aí para receber essa premiação, Chagas. Beleza, então, e agora a equipe já está ali na expectativa, a grande equipe do Real Guarani, com Tony, com Carlos, com Queixinho, com Jorge, Cicinho, Léo, Pequeno, Canário, o Jorge Oliveira, o Fagner, o Paulo Henrique, o Guel, Mael, né, e os outros jogadores que não jogaram na partida de hoje, que ficaram no campo de reservas, mas que fazem a festa. Fala, Júnior. É só registrar aqui a revelação do campeonato e também artilheiro do campeonato, Marlon, da equipe do Amazonas, Chagas. Portanto, Marlon, camisa número 10 da equipe do Amazonas, revelação, artilheiro, realmente jogou muita bola nesse campeonato. É a gratificação, né? Você, como garoto, revelação, a gente falava durante a semana no esporte da cidade, e você se destaca, não só pela revelação, e agora também sendo premiado com a artilharia. Boa noite. Né? Campeonato muito bom, né? Tava numa fase muito boa. Cheguei na final, mas não consegui um jogo muito bom, né? Sabemos que a equipe deles não é muito fácil de ganhar. Mas vamos aí, demos a força aí para lá, com os caras que não jogaram. Aí agora é só outro campeonato e pra cima pra tentar ser campeão. Esse é o número 10, Marlon, da equipe do Amazão das Chagas. Também o Tony recebendo ali o troféu de goleiro, né, Júnior? Isso, Chagas, o melhor goleiro Tony e recebendo aqui uma premiação também do vereador César Costa, dando aqui R$200 para o goleiro menos vazado, é o Tony Chagas. Portanto, está aí, né, sendo homenageado também o Tony e recebendo o troféu de melhor goleiro da competição edição 2021. Agora é a vez da entrega do troféu de vice-campeão, Júnior Moreno. Bem, recebendo o troféu de vice-campeão, o Mardônio, recebendo o troféu das mãos do prefeito João Luiz e também o cheque de R$2.500, Chagas. Portanto, parabéns à equipe do Amazonas, é uma boa equipe, inclusive... falava-se realmente que era a favorita, mas futebol, né, tem dessas coisas, né, Cecilva? Exatamente, né? Era favorito, sempre foi dito desde o início da competição, mas aí tem dessas coisas, tem a surpresa no campeonato, Chagas Souza. E aí, Júnior? Agora continua, Chagas. Nesse momento vai ser entrega a premiação, né, as medalhas para o time campeão. Abrindo aqui a fila, na frente, o zagueirão Carlos Chagas. Portanto, Carlos recebendo, o primeiro a receber, né, Júnior? O primeiro a receber. Logo em seguida, Jorge, depois Mael, Cicinho, né, toda essa turma aí. Depois vem o Bruno, né, que não jogou na partida, mas estava no banco de reserva ali. Tem o Léo, o Guel, também o Pequeno, Matheus, Canário, toda essa turma aí, o Jorge Oliveira, Tony, toda essa turma aí recebendo as medalhas nesse momento das mãos aí do prefeito João Luiz Chagas. Bacana, é a festa bonita do futebol do município de Campos Salles, que realmente encerra mais uma temporada. Eu acredito que no próximo ano tem aí alguns projetos importantes para o futebol do município de Campos Salles, não só a nível local, né, mas sim a nível regional, quem sabe, né, até estadual, né, Júnior Moreno? Com certeza, Chagas. Como o prefeito João Luiz ressaltou, né, já deu a importância que pode ser ser criado aí, mais uma vez, a seleção campsalense. E como você destacou, Chagas, pode ser criado através de competições, que surgem os grandes talentos, como a gente viu aqui, do jogador Marlon, que foi revelação do campeonato. Enfim, muitos craques vão surgir durante as competições, Chagas. E falar alguma coisa, Cecilva? Chagas Souza, é muito importante ressaltar também que trabalhem as categorias de base, né? Hoje, exatamente hoje, está acontecendo a comemoração de um ano do projeto São Conrado, lá do bairro Batalhão. Através do professor Acácio, está acontecendo hoje um jantar para os atletas, para os familiares dos atletas, lá no Colégio Sabarreto, no bairro Batalhão. Então é importante a presença do prefeito, do vice-prefeito, que veja aí a alegria do povo campsalense e que trabalhe também as categorias de base, as crianças, os adolescentes, né, Chagas? É verdade, tudo começa da base, né, Cecilva? Tudo da base. Tá certo. E agora, recebendo as mãos ali do prefeito, o troféu de campeão, Júnior. Isso mesmo, Chagas, o capitão Queixinho, Cícero Queixinho, recebendo o troféu e o cheque no valor de R$5.000. Agora, a foto oficial da equipe do Real Guarani, junto com o prefeito João Luiz Chagas. A festa do futebol. Valeu, Júnior Moreno, valeu. A festa é do povo. A Rádio Cidade de Campos Salles se comprometeu, né, desde o início realmente da competição, a trazer as emoções, a trazer realmente toda a história desta competição. E cumprimos aqui a nossa missão. Cumprimos a nossa missão. Júnior Moreno, muito, mas muito obrigado mesmo, né, pela força, a determinação, a coragem de ir em busca de trazer realmente para os ouvintes da Rádio Cidade toda essa história bonita através da Rádio Cidade, que sempre, sempre está nos melhores e também, claro, nos piores, porque a imprensa é assim, né? Mas a gente prefere estar nos melhores momentos da história aqui do município de Campos Salles. Valeu, Júnior Moreno! Valeu, Chagas, valeu ao Conrado Silva, ao Dão Oliveira lá na retaguarda. ao nosso amigo William Alencar, o nosso cinegrafista, a toda a nossa equipe, a todos os colaboradores, Chagas, que colaborou aqui com o nosso trabalho, a Prefeitura Municipal de Campos Sales, com todos os nossos colaboradores que acreditaram aqui no nosso trabalho. É gratificante, Chagas, fazer futebol aqui na nossa região, Chagas. Agradecimento à direção da Rádio Cidade, através do Cristian Aguiar Martins, né, que abre realmente as portas para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e trazer o desenvolvimento também através do esporte. Cê Silva, muito obrigado, meu querido, também por fazer parte, está aqui ao nosso lado em todas as competições, em todas as jornadas esportivas. Muito obrigado a você, Chaga Souza. Eu gostaria de agradecer também, primeiramente, a Deus e ao Dr. Christian. E a você, Chaga Souza, a você, Dom Oliveira, a você, Júnior Moreno, por me convidar para fazer parte dessa equipe. Eu sinto muito honrado com isso, com esse convite. Estou aí aprendendo com vocês, é uma satisfação trabalhar ao lado de vocês aqui. Esse é o Cê Silva, o pequeno grande. Dom Oliveira, meu querido, muito obrigado, você que ficou aí na retaguarda e fica mandando aquele brilho e também participando. Às vezes a gente está numa dúvida, olha, é assim que acontece. Oliveira, um grande abraço, meu querido. Ok, Chagas, obrigado a vocês aí, né? Mais uma grande cobertura, né? Um campeonato que a gente se comprometeu a fazer depois de algum tempo, voltar ao estádio Moraizão com toda garra, com toda determinação. A gente agradece aí, né, essa parceria com a Secretaria de Esporte, do secretário do CC, a administração do prefeito João Luiz, do coronel Erma e de todas as pessoas que apostaram na nossa equipe para que a gente tivesse condições de realizar esse grande trabalho. Chagas, você veio no sacrifício, nós tiramos você, no sacrifício para o trabalho, você deu conta do recado, foi um show de transmissão, parabéns, e com certeza no próximo ano a gente vai estar aí firme e forte acompanhando o futebol de Campos Sales e da região. Valeu, eu quero agradecer a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Futebol é com a 630. Oferecimento: Moto e Autopeças Dragão, Retífica de Motores, Zé Gordinho, presidente da Câmara Municipal de Araripe, Sacolão das Variedades com 30% de desconto em arranjos, flores e coroas por todo este mês de novembro, Mega Central Construções, Posto Petrobras, Vereador César Costa, Casa do Criador, a Casa do Homem do Campo, Mercadinho Ouvieirão, economia com seriedade. E vem aí o Empório Ouvieirão. Aguardem. Clinic Doctor, endocrinologia, Dr. Luiz Geraldo, saúde é vida. Autoescola Campos Sales, o caminho certo para sua habilitação. E Prefeitura Municipal de Campos Sales. Cidade que sonha, realiza e cresce. Vibre com a emoção do futebol, ouvindo a Rádio Cidade. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Sales, a emissora apaixonada por você. Todos os sons e ritmos. Toca aqui. Numa só programação. Música de qualidade. Os sucessos de ontem, de hoje e de sempre no seu rádio. Toca 630. Você pegou no sono antes de mim de novo, e eu fiquei olhando filmes na TV. Nem falei o que eu fiz pra você. Tá sempre só na sua, e a minha mente nua te conta todos os meus sonhos e ilusões. Esquece que somos dois corações. No dia que eu for embora, você vai sentir saudade. No dia que eu for embora, você vai sentir saudade. saudade daquelas que a gente chora. Você vai sentir saudade no dia que eu for embora. Você vai sentir saudade daquelas que a gente chora. Você vai sentir saudade no dia que eu for embora. Você vai sentir minha falta, pois sou eu, entendo seu jeito de ser. O que não quer dizer que eu tenha que aguentar a viver sozinha à noite, ficar sempre pra depois. Você se acostumou a ter amor sem ter que amar. Por isso, amor, dia que eu for embora, você vai sentir saudade. Dia que eu for embora, você vai sentir. Você vai sentir aquelas que a gente chora. Você vai sentir.